093, tem como dizer. Controle Salvador, bom dia, bom 961, cruza 1300, manda ela. Os 2000. 2000 letras, subindo 3000. Controle para 3.547.500 para o 320. Pode levar direto a arma? Pode não, ele eleva. 19:35, Sam 3171. Salvador, bom dia, Sam 3171, Nadael, Leda Mótima. Leda 3171.